Tudo que eu te dava, não tinha razão para me abandonar. Tanto que eu te amava, tu me deixaste pra viver a mendigar. Mulher, tinhas tudo que eu te dava, não tinha razão para me abandonar. Tanto que eu te amava, tu me deixaste pra viver a mendigar. Louca, não tens perdão, quiseste ferir o meu coração. Já fui enganado, não quero ser outra vez. Agora vou ter cuidado, tenho medo de vocês. Que eu te dava, não tinhas razão para me abandonar. Tanto que eu te amava, tu me deixaste pra viver a mendigar. Mulher, tinhas tudo que eu te dava, não tinhas razão para me abandonar. Tanto que eu te amava, tu me deixaste pra viver a mendigar. Juro não mais pensar em amor para me amofinar. Eu não tenho sorte, não adianta teimar. Elas sempre dão picote, eu só jogo com azar.